Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Tira o pé no mundo pra Jesus te abençoar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Tem crente com pé na igreja, outro pé está no mundo. Sua vida é uma chama que se apaga num segundo. Você com o pé no mundo não pode acompanhar os que marcham para o céu. Desgarrado tu vai ficar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Tire o pé do mundo pra Jesus te abençoar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. A igreja e esse mundo nunca teve comunhão. Não se serve a dois senhores, deixe disso meu irmão. A igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Esse mundo não aceita a mensagem lá da cruz. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Tire o pé do mundo pra Jesus te abençoar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. A igreja e esse mundo assim vive separado. O mundo faz o pecador, a igreja é contra o pecado. A igreja vai embora encontrar com o Senhor. Esse mundo e os rebeldes vão ficar com o tentador. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Tire o pé do mundo pra Jesus te abençoar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. A igreja e esse mundo são coisas diferentes. Nesse mundo estão os maus, na igreja estão os crentes. Coloque os pés na igreja pra depois tu não ficar. Volte e se arrependa antes de Jesus voltar.